station is in contact with the Union Council in Illinois to respond on this. Illinois, come on. Southwest. Okay, what about India? Good.

Índia Alfa para o posto de operação 0, código de altimo 0013. 1-8-1-1, pronto, corte. 1-8-1-1, direita, Aborona 3, Alexa, Evaldo 0, direita, código transponder, 5011, botão de Salvador, 1208. Zero, Thank you. Canal 3, contato Tower 118, próxima marca tarde. 898, assume a identificação, retirada do MED 1, deixa para o 3, e eu estou 050, ajuste na 013. voo autorizado. Para o 340, gol 1 8 9. zero. Qual que é o telefone aí? O 910? 5016. Bora mesmo. Via Averona 400, voo 906, pode voar, por favor? Obrigado, voar, por favor, voo 908. Ok, Averona 908. Complexo 98, complexo 96, passou em 1 e 8 de 1 a 9.